avião escuta permanente deste controle. Permanece no controle, o Mike, filhote Romeu. Vertical da Enrimar para cruzamento da cabeceira 17, o Mike, filhote Romeu. Filhote Romeu, mantém a presente posição, aguarde coordenação com a torre. Está mantendo, Mike, filhote Romeu. É que direto, Romeu, essa área de jurisdição da torre, chame a torre no 8395. Coordenará com a torre da presente, Mike, filhote Romeu. Coordenador, papapá, Mike, filhote Romeu. Juliette Romeu, na escuta pra você. Está na vertical da Enrimar para cruzamento da cabeceira 17, mantendo a vertical da CIA Aeroporto. Sete todo visual com o Robson. Mantenha o setor, chame para passar. 7-2 no POB, alterna somente. Sim, pode manter o setor solicitado e é pode para afastamento. Ah sim, para afastamento, entendeu que seria para taxi e papá, mas já te comeu. Não, para afastar, no caso. O POB não entendi. 02. Sim, por favor. Obrigado. Sente, reporte para afastamento do setor. Reportará o Romeu. Solo, voo 1759, visou agora a nave da Federal, iniciando o táxi agora. Está pronto para iniciar o táxi, 182 a bordo, 3 horas e 48 de autonomia, alterno Galeão. Voo SEC Federal, no ponto de espera 1895, a gente 21, seguindo o federal no ponto de espera, torre 18. Confirme a frequência da torre? 18,95. 18,95. Fazendo 2223, 27 acionamento. Prejado, passarei o Champax. O 4234 da Azul com 90 a bordo, 3 horas 95 a bordo, 3 horas e 8 minutos, alternando Fortaleza para o táxi. 4234, táxi Índia no ponto de temperatura no 8.95, ajuste no 02 a bordo. E Índia 1021, chamará 895, muito obrigada e até a próxima. 649. Sim, só um minuto, Coronel 649. Passarela 2223, nosso pisco vai um pouco mais a retaguarda. O Boeing da Gol à sua esquerda vai iniciar a simultânea. Assim, mais a retaguarda, então 2229. Coronel 649, contendo com a equipe de solo autorizada para o acionamento. A simultânea com passarela sua retaguarda. Chefe da Tafox, deixa para o número 500 pés do Penegal no 021. Então, vai ser a partir de Veracruz. Tafox precisa de critério. Se o senhor iniciar a descida agora, reporte Veracruz. Chefe, vamos a partir de Catapredo para ver se não vai ser Veracruz. Obrigado. Azul 491, desça para 2010, autorizado a final do procedimento de LSX, reporte estabilizado no localizador. 2010, autorizado a final da SV, o azul 489, confirmado 1021. É sim, que legal, na 021. Gente, obrigado. Então, muito bom dia, Central 9970, pronto, ponte perda 190. Bom dia, 9970, alinhar e manter a pistão no zero. Alinhar e manter no zero, Central 9970. Iniciando, eu sou 4734. 1759, alinhar, correção, mantém o ponto de perda. Pronto, passe 59 COB, autonomia 6 horas e 20, alterna Salvador. Passarei do 5 Boeing da Gol, ponto de espera 2895, ajuste 021. Segue o Gol, ponto de espera 2-3-4, decolado 2-4-4, controle frequência 1-2-0, décima 8, lugar. 208, azul 4-2-3-4, obrigado, tchau. Tchau. Sideral 9-9-7-0, vento 1-4-0 graus, uma dúzia de 9, decolado. Tá, obrigado. Iniciando, Sideral. Salvador, bom dia, azul 4-2-3-4. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via PUCA. Subindo 350 via Azul 4234. Helicóptero final da pistão no 7, mantendo no máximo 7 pés de orienta aqui na sua aproximação. Gente, obrigado pela informação. 492. Muito bom. Sideral 9970, letal 246, chame controle frequência 1208, boa viagem. 208, obrigado, amigo. Boa. Chamando o Sideral 9970, muito bom dia. Sideral 9970, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 320, você já é direto Cóquibo. 320, Cóquibo, obrigado. Azul 4981, no complexo de aproximação, chame a torre, no 8, decimal, 95. 295, 4981, ótimo dia. Salvador, azul 4981, estabilizado visual, bom dia. Luno 759, decolagem autorizada, pistão 0, vento 140 graus com 14,9. Está iniciando o Luno 759. Azul 4981, tráfego avistado, bom dia, continua a aproximação, aguarde de autorização para o pouso. Informação à esquerda, numa curta final da pista 7, temos o Robson 44, mantendo em torno de 200 a 500 pés naquele setor, sem interferir na sua aproximação, aguarde pista livre. Tente pena de queda, tráfego azul 4981, na sua escuta. Papa, papa, mais Juliette Romeu, torre de controle. Papa, papa, mais Juliette Romeu. Tráfego no final, pista 10, aproximando o ILS, pista 10. Mantenha o setor, evitando a final 10. Evitará a final da 10, mantendo afastado, mais Juliette Romeu. Salvador, 649, bom dia, mantenha a presente posição. Charlie Mike, prossiga. Não entendi, seu rádio está com muito ruído. Confirme. Azul 4234, chame centro Recife. Frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. 2685, 2545, azul 4234. Obrigado, tchau. Delta Fox, mantenha condições visuais no 1500 pés, o PNH na 021, no reporte na rotatória, ou visual do campo, fique atento ao helicóptero no final da pista da 7, mantendo no máximo 500 pés. Mantenha, poderia pular direto na rotatória, dá pra ver? Atualizar o Delta Fox. Tá, muito obrigado. E a rotatória, Delta Fox. Transporte 5174. Correto, Zulu, Charlie Mike. Qual o POV? 3. Chante, chame 1 na noite, decimal 95 para acionamento, ajuste 1021, bom voo. Azul 4981, no solo, Sotero Politano 51, direita, via Econ 21, decimal 9. Direita, Econ 219, Azul 4981, boa. A pista tá úmida, né? Não tá molhada não, né? Ah, negativo, tá só um pouquinho úmido. Obrigado. Nada. Luno 649, vento 150 graus, 149. Ajuste ao tímpano no 021, decolagem. Autorizado. Geral 9970, chame o centro Recife, frequência 2 de meio, decimal 85, alterna no 25, decimal 45. 2, 2, 3, bom dia, autorizado aliado, ecolapse no 0, 140 graus, com 16, 1 no 6, 12 de nós. Ali decola o batalhão 2, 2, 3. 0,85, para ser o Fox Hotel, na cor da pista 1,7, primeira curva à direita, ingresso inicialmente no corredor Axé, restrito a 1,000 pés, aguardando a liberação do controle que opera no 2,0,8, Shine 5,4, 1,4 na transponda. Hoje é bravo, decola capiteiro 1,7, autorizado 0,85, primeira curva à direita, corredor Axé, restrito 1,000 pés, Rapaz, autorizado 08, estacionado 4-1-4, Lugan Gebrado. Controle 1-2-0-8, Lugan Gebrado. Controle 2-0-8, Lugan Gebrado. Chame 1895 para acionamento, a gente chama 021 no barro. 021-19-8-895 para acionamento. Santa Fox, visual, qual Maria Branca manterá sobrevão na localidade Martiré de Romero. É 44, final da pista 7? Ah, contrato ainda não, só com a pista. Santa Fox, o tráfego está nessa posição de 1 hora, 8 minutos. Milhas, na altura da rotatória Martiré de Romero. Gente, próxima rotatória, mantém aquele setor no máximo 510. Em instante teremos o tráfego asa fixa, Papa Alfa 3 Zona, para a rotatória. O tráfego eixo ainda anda mantendo 1.500 pés, ok? Não mais do que 500 pés, se escuta o Mike Filha de Romeu. Gente, o Mike Filha de Romeu mantém essa frequência agora de transferência. O Papa Tango Eco Delta Foxtrot. Autorizado até... Está presente final no 7, autorizado. Eco Delta Fox. Informação, temos um Robson 44. Manterá o setor da rotatória no máximo 500 pés. Reporte visual com tráfego. Após superado, o livre descida para aproximação pista no 7. Chame final checado. Eco Delta Fox, ótimo. Ok, para o final do 7, mantendo 1.500, 500 tráfego, Eco Delta Fox. Passaria 2223, decola o 55. Controle frequência 120, décima 8, ó. Viagem. 208, obrigado, bota lá. 759, secundário no 33, decimal 9,5. Controle Salvador, passaria do 2223. Passaria do 2223, contato radar na decolagem, suba para nível de voo no 80 via Arbor. Via Arbor, informa que não cumpre a restrição superior, senhorita, 15 milhas. 2223, tudo sem restrições, nível de voo no 80, após 2.000 pés, curva direita, direto elétrica. Sem restrições no 80, após 2.000 pés, direita elétrica, 2223. Bem rimado, acertando o sinal da 17, o Eco Delta Fox. Eco Delta Fox Trot. Checa o trem de pouso, pista 17, pouso autorizado, 110 com 17. Sim, liberado no 7. Ainda aguardando o seu momento para o trem. Gente, tráfego já foi superado, o tráfego te informando anteriormente, hein? Sim, obrigado. O Papa Romeu Zulu Tchali Mike mantém a presente posição. Delta Fox, sinal da 7, abaixar o checado. O Papa Romeu Zulu, Índia Bravo, inicialmente mantém o pátio, por gentileza. Zulu, Índia Bravo, mantém o pátio aí no assentimento, dentro do tráfego da aproximação do 7, e o Zulu, outra MD10 ali no ponto de espera da Papá. Certo. Papa Tango, Eco Delta Foxtrot, no solo 59, ultrapassa Papá, backtrack, aguarde táxi, que é o Pátio 5 Arissá. 110, agora com 19. O meu Zulu Tchali Mike, esquerda da pista, caso seja no 7, pode lá de ponto. Papa Meu Zulu, Índia Brava, após o Papa Alfa 31 no Pátio, táxi autorizado até Papá. Após o do colega, parte 5 autorizado, ponto espera da Papá, do Índia Brava. O Mike Letch Romeu afastou da rotatória, está mais próximo do aeroporto, setor norte, sem interferir, Mike Letch Romeu. Ok, gente, estou em contato visual com o seu tráfego. Pode para o afastamento do aeródromo, se for o caso, hoje transfere para o controle. Reportará a Girete Romeu. Gente, pista 17 liberada, decolagem autorizada, vento 110 graus, 21 no nosso. Controle passaredo 2223. Até a cabeceira no 7, autorizado, Zulu Índia Brava. Papa Romeu Zulu Charlie Mike, da 401, chega o controle de frequência 120, decimal 8, boa viagem. Grato, Mike. Até o Doutor Henrique, vou chegar ao seu plano, seu minuto. Controle Zulu Charlie Mike, mais velho. Decolou da 17, transfere. Eu vou chamar aqui. Tudo nível de voo 065 no litoral sul. Quando possível, fala para o ideal para o destino. Ok, Mike. controlar. A ideal é a 220. Já atualizado? Caiu o número de pés, decola da pistão na 7, primeira curva direita, ingressa no corredor Axé, controle no 20.8, telefone 0133. Para conseguindo chamar de pouso do Jardim. Quarto, Romeu Tayan, que qual que é a B? 7-8-8-9-5 para acionamento. Ajuste 021, por favor. Bom dia, Papa Tango Romeu Tayanque. Papa Tango Romeu Tayanque, reporte pronto do táxi. Pode estar pronto do táxi, por favor. Táxi autorizado, chame para ingresso via taxi Romeu, meu Tayang. Autorizado azul 270 pushback acionar. Modifique seu transponder para 0276, por favor. 0276, lembra? Autorizado pushback. Sim, chama um táxi. 4.000, 1021. Entendeu o contato com o centro de emergência. Romeu Zulim de Abravo, decolagem autorizada na pista no 7, 1 no 0 graus, 17 9. Romeu Tayang. Romeu Tayang, reporte lá de pronto, capiteiro, no 7. Batalha. Tá, Romeu Zulu, em Diabravo, decolado ao 07, chame controle de frequência 120.8. 1208, muito obrigado, bom dia. Excelente, bom voo. 366 ILS. Controle Salvador, cordial, bom dia, aqui do Papa Romeu Zulu, dia bravo, decolado 17, acionado 5414. Passando o caso, faz aí 30 mil, faz o corredor acesso, na escuta. Papa Romeu Zulu, dia bravo, autorizado subindo até nível de voo 085, e voa direto destino. Prato, autorizado subindo 085, direto destino, prato, bom dia, bravo. Papa Romeu Yankee Delta Charlie, mantenha condições visuais, 510. Confirma essa posição. Tango Romeo Tejante, decolado 08. Tráfico decolou à frente, mantendo meu pé também no, no litoral. Chame o controle de Salvador, frequência 20.8. Romeo Tejante. Gente, meu comando, Romeo Tejante, decolado 08. Vai reportar no controle 1208. Obrigado, bom trabalho. 2895, ajuste no 021, boa. 1029, obrigado, bom trabalho. Informa o tráfego 2015 milhas. O meu Vitor no zero também prosseguindo para a Serra Oeste e Fox Hotel. Gente, o tráfego foi já passando ao vivo do colega do Andrés? Já tem. 208, graças, bom dia. Era pra saber qual o nível do Lúcio Arrimais. Papai Romeu Lídia Bravo, a aeronave está prosseguindo para o destino, subindo para nível de voo 065. Bravo, Lídia Bravo, vai subir para o 08. Controle de Salvador, Montia, voo 2199, informação Índia, está passando 214 para o 2003. O 2199 autorizado a chegada a Mar e desça para nível de voo 100, QNH 1021. Chegada Mari, teste uma centena, 1021, ou 2019. Patrulho, está passando o Romeo Tejante, agora na presença passando para o Itapuã, vai reportar para o Itapuã. Capitão Romeu Tejante, mantenha condições visuais, no meu pés, no corredor, se reporte no Fora da Barra. Bota na Fora da Barra, Romeu Tejante. Azul 2710, pista 10, autorizado alinhar, decolar, vento 1-10 graus, 18, 189. Alinhar e decolar 10, azul 2710. Batalha, vai controle de Serra Índia, Eco Índia, Mike Filete Romeu. Confirme o Mike Filete Romeu. Está na rotatória para Serra Índia, Eco Índia. É, então, papapá, Mike, Delta Romeo, reporta visual com local de pouso. Reportará quando o visual, Mike, Delta Romeo. Passaredo 2223, estado de Santo Recife, 128 decimal 8, Alterne 126 decimal 0. Gente, agora o Centro Recife, 288 260. Papá Romeu Zulu, Charlie Mike, informe estimado para pouso. Baiano 2-0-0. Papá Romeu Zulu, Charlie Mike. 1-2-1-0. Confirme. 1-2-1-0. 1-2-1-0. Papá Romeu Zulu, Índia Bravo, informe estimado para pouso. Papá Romeu Zulu, Índia Bravo. 7-0, decolado azul no trecho, no controle Salvador, frequência 120, décima 8. 208, obrigado, seu bom trabalho. Livre. Bom dia, mais 3304, desça para 2500 pés, ajuste no 021, autorizada sinal ILS WISC, reporte estabilizado. Controle Salvador, muito bom dia, azul 2710, decolado, sua escolha. 710, bom dia, contato radar, suba para o nível 190, autorizado direto com. Ok, autorizado direto com, solicita manter 150 como nível final, por gentileza. Pode manter no nível 150. Ok, 150 direto com, muito obrigado. Receba Papatango, Romeu Hotel Yankee. Frequência livre, Romeu Hotel Yankee. Bom, 9037, bom dia, sua identificação. Autorizado chegada bom, se desça para 4000 pés, ajuste 1021. 4.000 pés, como 021, chegada bom, 0037. Controle com 2199, pequeno desvio à direita, proa 80, por mais 8 milhas para evitar formações, e solicita executar o ILS X-Ray. Voo 2199, após desvios autorizados direto Duna, desça para 3.000 pés, ajuste no 021. Pode vir, Duna, 3 mil pés, 0021, voo 2199. Aeronave em aproximação para Salvador, informa agora operação instrumento, teto de 1500 pés, visibilidade de 3000 metros e chuva moderada sobre o campo. Voo 2199. 299, Centro Nação Índia, Delegação Campinas. Paraná 312, bom dia, sua identificação, autorizada a chegada Mari, desça para o nível 050. Bom dia. 340 autorizado para Campinas, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, lei da transição Motiva. Interceptar uniformes do 10, segue até para o BAVE, base uniformes do 6, assim conforme rota. Controle 120.8, transponda 5007. Campinas 340, decola 10, curva direita 4, fica EL, lei da Motiva. Confirma, Zulu 19, depois para o BAVE, 208 e 5007. Uniforme Zulu 10, até para o BAVE, arrumou o Yankee Delta Charlie, agora sim contato o radar. Informo que estou recebendo uma proa da área proibida de Camaçari. Informe sua altitude, não recebo mais isso. Gente, eu vou para aqui, dá o detalhe. Estabilizado, 3304. 3304, complexo final, está minha torre. 118, decimal 95. 3895-3304, tá já. 2199, desça para 2000 pés. Autorizada a final ILS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado, gol 2199. Salvador, bom dia, tá 3304, na final avistado. Gente, 3304, tem o trato o visual, tem a campo à vista? Afirmo. Pista no zero, molhada, chuva moderada, vento alinhado com a pista 10, 100 graus, com 1-2, 1-2 de 9, o ajuste de altímetro no zero. 2-2-1022, pista no zero, pouso autorizado. Pouso autorizado, não, 1-0, tá 3304. Gol 9037, desça para 2000 pés, autorizando a final ILS, reporte estabilizado. Estabilizado, gol 2199. Gol 2199, complexo final, chama todos, 8 decimal 95. 295, voo 2099. Canal 63, 1-2, cancelada as restrições de altitude. Desça para 3 mil pés, ajuste 1-0-2-2. Voo 9037, informa ajuste agora 1-0-2-2. 1-0-2-2, voo 9037. Para 3859, essa identificação autorizada chegada a Bonte, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0-2-2. 4 mil, 1-0-2-2, 3859, é bom. A Romeu Zulu, Charlie Mike, serviço radar encerrado, 562, sudoeste de Salvador, Chevy Nels, 1201. Para Guarulhos, vai me escutar. Eco Delta Fox, qual é o horário da notificação? É 6312, inicie redução de velocidade para 190 mais. Chamo São Salvador, frequência 1219, bom dia. 219 à direita. 2199. Salvo Salvador, bom dia. Gol 2199, está livrando a pista. Voo 2199, siga via Alfa, Juliette, portão meia dúzia. Alfa e Juliette para o portão meia dúzia, voo 2199. Papa Romeu Yankee, Delta Charlie, frequência livre. ILS 9037. Voo 9037, completo, sinal, Sônia Torre, 1-1895. 1-1895, voo 9037. Valência 2163, Afirma Sananha 312, desça para 2 mil pés. Autorizado a sinal ILS, reporte estabilizado. A Romeu Zulu, Índia Bravo, serviço radar encerrado, 53 milhas, sudoeste de Salvador, San Miguel, 1201. Oh. 025, sacola da pista 17, primeira curva direita, ingresso inicialmente no corredor AXR estreito a 1010. Controle 120. Décima 8, acione 0146. Ok, tráfego ainda não avistado. Ok, já avistado. Pista 1-0. Chuva leve na vertical. Chuvisco na vertical. Pista ainda molhada. O vento 1-0 graus, 8 nós. Ajuste o altímetro 1-0-2-2. Pista 10. Pouso autorizado. 1022. Chuva leve, gente. Pouso autorizado na 1-0. Boa 9-7. A linha 312, complete o sinal de chame a torre, 118, decimal 95. A linha 312, copiou o controle. A linha 312, tráfego avistado, cheque o trem de pouso, na vertical agora... Sem chuva, porém pista ainda molhada. Vento 1-0, 110 graus, 1-0-9. Ajuste o tinto no 0-2-2. Continua a aproximação, aguarde pista livre. Tráfego é 7, cruzando a cabeceira no momento. 7, guardando, 7-0-2. Autorizado, reporte estabilizado, tá 3-8-5-9. Duna grado, 3-8-5-9, 2-10. 127-10, serviço radar encerrado, 67 milhas nordeste de Salvador, câmera caiu, 120, decimal 3. U27-10, controle. Prossiga, controle. 27-10, serviço radar encerrado, passando a posição 11, câmera caiu, 120, decimal 3. De Alfa, repórter Juliette, 97. Bravo, da posição Conde. A 27-0 está na escuta do controle. Desculpa, vai chamar de Tem que dar o Charlie para cima. Tem que tapar o meu Yankee Delta Charlie, mantendo as condições visuais, o ajuste 1022. Informa agora Salvador operando visual nos mínimos, reporte na rotatória. Na 6-1-1, na cena identificação, autorizado Alagoinhas para chegada Bonte, desça para 4 mil pés, ajuste 1-0-2-2.